Charlie, Salvador, Gol Romeo 21, bom dia. Gol no 621, bom dia, contato radar, subiu para nível 360, autorizado direto Leda. Bom dia, 360, Leda, Gol no 621. Para passear aqui o mídia autorizado ali, mantendo o nosso. Ah, gente, autorizado cruzamento da pista 17. Quebec, Mike Lima, Lima chama solo Salvador em 121, décima 1. Lima Juliette Lima, mantém autorização com pista 17. Confirme setores a bordo. 08 a bordo, Lima Juliette Lima para acionamento de uma torre em 118 décima 95. Gente, Serra Bruninda, autorizado o táxi para o ponto de saída da pista no zero, contornando o terminal de passageiros, ingressando na Índia. O ponto de espera chama torre 118 décima 95, ajuste 1018. Aguarde um instante para iniciar, vou 1094. Aguardo, vou mudar o nosso carro. 1094, Oliveira Sonep, Chibec, Chibitaque. Livre, chamar na próxima. Sete Lima, autorizado para iniciar o processo da compacta. Dessa via para 2000, Canadão na 08. Desse dia até 2000 na 08, boa no 1-2. Jack Luíndia, autorizado a alinhar e decolar para o no 0, o vento é 130 graus no 2-2, ajustou o time para o no 08. No 30 graus, no 22, será que o índio? Estamos Vitor, Eco Vitor, para interceptar o localizador, curva à esquerda, para o 140, ponto estabilizado. Esquerda 140, vamos lá, estabilizado, Salvador, muita coisa. Controle Salvador 120, 180. 208, obrigado. Controle Cerclin decolado, pode curvar à direita. Confirma, aeronave, chama o controle. É o Serra Kilo Índia decolado, cruzando 1700, pode curvar à direita, fora de Arbol, eleva. Serra Kilo Índia, suba para nível 360, via saída da Arbol, vigilante. Da Arba Vigilância, Serra, Kilo Índia, fora pro Eleva. Serra, Kilo Índia, sonho o código 5031, aguarde para voar Eleva, mantém a terceira saída. 5031, Serra, Kilo Índia. Então, Vitor Eco Vitor, complete final LS, chame a torre 1895. Vai completar LS 395, bora lá. Do LS aqui, rei, fala no localizador. Seu Vitor, confirma o PAT 5? É o PAT 3, senhor, operação X-Ray. Certo. Aí, continue o PAT com segurança. Juliette Lima confirma totalmente pronto. Gente, aguarde instruções para decolagem de imediato, assim que autorizado. Da dessa via chegada Mari para 3 mil pés, que ainda dá uma 08. Cruzado SAP, após SAP, completa a chegada Mari, chame 6200. Cerca o índio autorizado, vai Eleva. Eleva, cerca o índio, obrigado. Contacto, tá 391 com 176 a bordo, 330 autonomia, altera a campanha. 3191, autores de ataque, fora o ponto de Parque 0, via parte principal da Taxi Índia, vai esperar a chamar a torre 118, desse 195, ajuste 1018. 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 094, mantém o ponto esperador na zero. Confirmando o voo no 094, condição de LR decolar de imediato separado? Autorizado, Dato 1, 50 graus, 12 mais. Lima Juliette Lima, autorizado a decolagem da 197, o Dato 1, 40 graus, 13 mais. Uno 094, informa o tráfego da companhia, 1 milha do marcador externo. Corre, bom dia. dia, voo 9162, estabilizado, final X-Ray, baixo travado. Voo 9162, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informe o tráfego da companhia decolado pistão 90, tráfego de pequeno porte decolando pistão 97, não vão interferir. Entre o 9162. Controle agora, 1208, para a linha de leste. Para ter X-Ray? Afirma. Sete Lima, contato radar, suba via saída da Arbor, para o nível 340. Via Arbor, localizado, livre das restrições, sala 340. Está livre das restrições. Com 162, livre pouso de pistão 0, vento 140 graus, 12 mais, a gente não zero mais. Entre livre pouso na 10, voo 1162. Voo 0094, decolado aos 18, controle de Salvador 90 desse momento. 089-094. Controle Salvador, voo 9094. Voo 0094, contato redor, suba via saída Momo, para o nível 370. Via Momo para o 370, voo Passei aquilo Índia, passou 170, chame Recife em 1260, até 1288. 1-2-0-8-0, obrigado. Controle Salvador, 3191, boa. 3191, contato radar, Submarino 340, via CBDL. Sael 340. Radar, desça via chegada Mari para 3.000 pés, que ainda é 1-0-8. Via para 3.000 pés. Quatro, passa nível 160, chama o centro na sequência 12685, até na 12545. Afirmo, desça sem restrições para 2000, quer andar 1-0-8, autorizado sinal e aliança que se reia, ponte localizador, chama 6200. 2018, você pode parar no ILS 6200. localização da Paulista 6200. 6200, complete final, e ele é 68, em 1895. Para o teu lado. Então, 3191, passa nível 170, chama centro em 125, décima 1. Alterna 13395. 3191. E ontem no DB 857, nível 360, saída da lei da Irume, primeira curva direita, transforma 5070. Obrigado, cara. 7.360, na escola da Elze da Irume, curva direita, transforma 5070, vou no 556. A volta para o último no 556. Vamos lá. 129, Pouso na 10, 61-200. O homem Oscar reporta levando a pista no 7. Leme a 200, solo 33, leve para a direita, solo Salvador 1, 2-1-1, Modiá. Solo Modiá, 6300, livrou o seu curso. Oxe, Leme a 200, bom dia. Taxi de Alfa, potência da Juliette. Alfa, potência da Juliette, 6200. Para 2000, Canadão na 017, cancelada a inscrição em TAP, reporte localizador. Plantão 2017, autorizado, livre da inscrição, controlado no computador.

temos uma alternação, Vitor, aqui. Dono 5 6, 1 Houston 81 a bordo, 3 de 10 autonomia, aguardando com o Voo 1556, autorizado o táxi para o ponto zero da pista 10, via Batistal, táxi Índia, no ponto zero chama Torre 1810-195, ajuste 1017. Gente, Batistal, Índia, ponto zero, chama Torre 1295, via 17, Loro, com meia boa. Azul 4082, desce para 2000 pés, ajuste 1017, livre elétrica, reporte localizador, pista 10. 2000 pés, 1017, vai reportar. ILS 10, passar 82. Escritor Mike, cheque seu modo Tiali transponder, não recebo altimetria. Confirma, favor, escritor Mike. Seu modo Tiali do transponder, altimetria, não recebo. Confirma agora o percebe, o ônibus percebe, o escrito mais. Ainda não. Zona 0133, mantendo o nome, ônibus percebe, o escrito mais. Boa, gol 556, tá no ponto zero da 10, pronto. Gente, ali na cola, pista no zero, gol 556. Aqui informo que a altimetria permanece intermitente. Após o pouso, faço uma verificação no transponder. Certo, eu escrevi mais. Campo, Escrito Mike. Escrito Mike, chama a torre 118, decimal 95. 17,900, grato. Salvador, Papa Tango, Escrito Mike, rotatória visual por campo. Voo 556, decolado aos 51, chama o controle de Salvador, para o 120, decimal 120, com ver? 120, decimal 80. 208, lá. Papatango Whisky Victor Mike, está presente, efetue 360 pela esquerda, reporta interceptando o eixo. 360 pela esquerda, né? Reporta interceptando o eixo, Victor Mike. Confirmando, Papatango Whisky Victor Mike, mantém o padrão de esperas com curvas pela esquerda, aguardando instruções para reingressar final da 1-7. Para manter 360 pela esquerda, o Whisky Victor Mike. Controle boa, gol 1-5-5-6, decolou. 1-5-5-6, contato radar, saída da Alfa, gol 360. Saída da Alfa, 360, gol 1-5-5-6. Estabilizado no ILS, azul 4082. Azul 4082, ILS, chame torre 1-1-8-9-5. Torre Salvador, 118.95, Colômbia. Vitor, eco, vídeo, prossiga. Vitor, eco, vídeo, prossiga. Prossiga na escuta, azul 4082. Azul 4082, está sobre o estado, autorizado por posto 1-0. O vento é 140 graus, 1-4 nós. Como trato agora sua esquerda, bravo S3, efetuando padrão de espera, com curva pela esquerda, final da 1-7. Passado perto do Nunes, não interfere a aproximação da 1-0. 7. Nunes autorizado, posto 1-0, azul 4082. Visual do azul na final, o Escrito Mike, está autorizado em completar a final, já no 7. Tenha o padrão de esperas, novo 360 pela esquerda, aguarde autorização para ingressar a final da 1-7. O Escrito Mike. Victor Mike, 270, ingresso ao final da 1-7. 270, ingresso ao final da 1-7, Victor Mike. Vento 140 graus, 1-1 nós, Papatango, Whisky Victor Mike, autorizado pouso, pista 1-7. Autorizado pouso, 1-7, Whisky Victor Mike. Azul 4082. Azul 4082, seu solo 56. Livrou agora a pista, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, solo, Salvador. Salvador, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, bom dia, taxi via Alfa, Fazenda Juliette. Alfa vai dando antes da Juliette, Azul 4082. Chame Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. É, corrigindo, é bom 556. Chama agora Recife 125, alterna 133, 25. Confirma a frequência, 251? 251, alterna 133, 25. 251, 33, 25, boa, agora 556. Não é da sequência do controle. Portão 01, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, portão 4082. Ajuste 1017. Gente, eu solo ao 00, ajuste na frequência livre, Papatango Whisky Victor Mike. É o nível 180, tá pronto para a Copa. Chega azul 4463, aguarda a Copa. Está aí. Azul 4463, aguarda a Copa. Poderia confirmar a restrição da pista 10? Confirme a restrição da pista 10? É afirmativo, mas está continuando em vigor da pista 10? A pista que ficou impraticável foi ontem, foi a pista 17. Afirmativo, então o 10 está rodando em toda extensão. Afirmo. Prática. 3, 2, 1, meio, chega da Mari, desce para o 050. Chega da Mari, desce 0, 5, 0, está perdido na manhã. A possibilidade é passar a bola no ar, está? 3, 2, 4, 4, 3, 2, 1, meio. Está bem. 3895 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 129, altímetro no zero, 17. Tango Vitor, Eco Vitor, cópia. Papa Tango Vitor, Eco Vitor, autorizando Guarulhos conforme a rota do plano. Nível 100, saída Coral, na primeira curva será à direita, pista 10. Cancione 5107 e o controle 1208. Vitor Eco Vitor, cotejo correto, só confirme, decola da 1-7 ou da 1-0? Gente, pista 1-0. É, confirme o POB, Vitor. Gente, Vitor Eco Vitor, copiado 4 a bordo, para acionamento de táxi, chame torre, corrijo. Afirmativo, torre 1-1-8-9-5. Azul 4463, cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, conforme a rota do plano, nível 180. Saída Coral, a curva pela direita, a primeira curva à direita. Pista 10, acione 5102 e o controle 1208. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180, via rota do plano de voo, saída Coral, primeira curva à direita, pista 10, transponda 5102 e controle 1208, Azul 4463. Azul 4463, cotejou correto, chame para o puxetamento. Azul Salvador, Oceanero 6213, informação quilo para o Galeão. 6213, aguarde um instante para a cópia. Aguardando. Cópia. Siga 6213. Oceane 6213, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 360. Saída da Eule, da Irume, curva a, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5076 e o controle 1208.